Acordei de um sono profundo. Não morrerei para sempre. Teu amor me aquece por dentro. Veio a chuva fina que desce. Poderia fechar os olhos e ainda ver as estrelas brilhando. Sinto as mãos de Deus acariciando meu dia. Cercas o meu andar, cercas o meu andar, teus olhos estão sobre mim. Olhos estão sobre mim. Cercas o meu andar, cercas o meu andar, meu pensamento te conhece. Acordei de um sono profundo.